Fala pessoal, aqui é o Lucas, host do podcast Sozinho em Casa. Eu queria deixar avisado que esse episódio ficou muito extenso. A gente gravou em torno de 2 horas e 15. Então a gente vai tentar dividir em duas partes, sendo essa primeira saindo agora, esse que vocês estão ouvindo agora. E a segunda parte, se tudo der certo, sair semana que vem, tá bom? Então muito obrigado pela paciência. E tchau. Aquela música lá vai. Pera aí, eu tenho que errar a boca propositalmente pra fazer isso. Legal. Não sei. Eu não sei. Sejam mega bem-vindos a mais um podcast do Sozinho em Casa. Eita. Oi. Aqui estou eu, Lucas. Ao meu lado está Leonardo. Comunista. Não. As pessoas eles não podem ver. Ele tá de lado. E na minha frente tem Guilherme. Na minha frente? Como assim? Eu tô sentado de frente pra você. De frente tá o microfone. E atrás tem uma parede. Não. Atrás da parede é o personagem do Cash, tá ligado? Ela trará muitas informações importantes. Hora do show, hora do show. O Mike também é um personagem. É o Mike. Hora do show. Nosso grande amigo. Ah, a gente vai falar de uns negócios muito suaves aqui. Por exemplo, vocês já viram live actions? Live actions. Quais foram? Você pegou uma chave aí. Cara, existe live action de tudo. Eles estão fazendo agora, tipo, tá saindo um monte de live action de anime, né? Agora saiu do Bleach, parece, que eu não assisti. Mas antes deixa o assistidor. O assistidor. Ouvinte. Ouvinte. É que a gente trabalhava no YouTube. Alô, meu caro ouvinte. Rádio, a rádio CBN. Matou-se Vargas. Hoje. Então, o que aconteceu? A gente quer saber a opinião de vocês. Se vocês puderem dizer pra gente se... Não podem, mas a gente finge que pode. Nosso coração ouve vocês. É que nem aquele meme da menina do Cosmo, que a gente faz uma fogueira no quintal, depois ela sente nos Estados Unidos. What the fuck? Tava no Facebook. Existem vários live actions de anime hoje, tá saindo bastante. Recentemente saiu do Bleach, teve também o do Full Metal. Vocês chegaram a assistir algum o desses? O Full Metal é uma bosta, o Death Note é uma bosta, o Bleach eu não assisti. O Death Note é um caso à parte, né? Que a gente tem. É um... Death Note não. Esse é... Inclusive, esse é o assunto que a gente vai falar, que são live action de jogos japoneses, às vezes. Como diria, adaptações, ou como poderíamos dizer, decepções. Decepções hollywoodianas. Tipo, antes de começar, eu gostaria de dividir os live actions, porque, como sempre, alguns são bons. E alguns que, tipo, não são aquilo que esperamos. Você diz live action baseado em jogos? Sim, é porque eu acho que eles se dividem em três tiers, assim, três camadinhas. Tem os live actions, tipo, os de marketing, que basicamente é o Death Note. Aquilo não é Death Note, aquilo só leva o nome do Death Note. Tem o Bleach, o Bleach e o Full Metal, que eles são realmente live actions da obra, direcionados à obra. Você tá falando do Death Note o japonês ou o americano? O Death Note americano. Americano, né? O Death Note japonês, ele ainda é uma adaptação, mas ainda leva o nome do negócio. É que o Death Note, ele começou como uma adaptação do anime e ele depois ele seguiu o próprio caminho. É que tem a terceira camada, que, por exemplo, é a camada mais bosta. É aquela, tipo, que só, é uma lembrança, uma analogia. Por exemplo, a gente tá tendo uma lista aqui de filmes de jogos de, que saíram e tem um chamado Final Fantasy The Spirits of the Isso não é baseado no jogo do Final Fantasy, não é uma adaptação do Final não Fantasy. Tem nada não a tem ver. Nada a ver com Final Fantasy. Eu não tenho tipo. Inclusive parece que tem Alec Baldwin no elenco, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver, é uma ficção científica genérica, completamente genérica. Sim. Que nem Resident Evil. Só tem um nome Resident Evil. Mas vamos. E o zumbi. Vamos começar. Resident Evil aí, tipo, o pessoal pegou e falou, isso é baseado numa série de jogos. Daí, tipo, vamos fazer uma adaptação. Daí tem algumas referências. Então ainda tá dentro do universo, só tá bem mal feito. Ele leva alguns nomes do Resident Evil só, mas ele segue um caminho completamente diferente. Let's get ready to rumble! Mas então vamos começar lá desde o começo, 1993, com Super Mario Bros. Ah, lá eu não existia. Lá não tava nem planejado, tá ligado? Não, mas 1993, o Super Mario Bros. Com John Leguizamo e... Como é que é o nome do outro ator, meu Deus? Então, ele fez Roger Rabbit. Esse filme é tão bosta. Cadê? Super Mario Bros. Eu não lembro o nome do ator, meu Deus do céu. Ele faleceu uns tempos atrás, parece. É o cara do Roger Rabbit. É o cara do Bob Hoskins. Bob Hoskins e John Leguizamo. Ele fez uma cilada para Roger Rabbit, um Bob Hoskins, cara. John Leguizamo tem a cara do Johnny Depp, tipo, antes das drogas. John Leguizamo? Mas não, ele parece mais o Michael Peña, sabe o Michael Peña do Homem-Formiga? Sim! O latino? Aí ele não é. Só que Michael mais Peña, a Michael Peña, só que ocidental. É, só que. É! É. Ele fala rapidinho assim. O Michael Penn ocidental, o México não fica nos tempos, pô. Super Mario Bros. Bom, começando que eles não são irmãos. Eles, na verdade, o Mario, ele criou o Luigi desde criança. O Mario, ele é um velhote e o Luigi é tipo, vai, eu diria uns 20 e poucos anos, assim. Afilhado dele. É praticamente isso. E é legal que eu tenho uma parte que é muito engraçada, que ele vai num jantar, é a Peach. Não existe Peach nesse filme. O Mario, ele tá com uma outra personagem, que eu esqueci, uma menina, que eu esqueci o nome dela, uma mulher. Daisy. Daisy é a do Luigi. É a do Luigi? É a do Luigi. Não sei, eu não assisti o filme, eu não posso opinar. Daisy é a do Luigi. É, que ele se apaixonou por uma personagem chamada a Princesa Daisy. Aí... Daniela. Daniela. Era Daniela. É, era a namoradinha do Mario. Aí, tipo, não tem nada a ver, tá ligado? É mesmo. Aí eles são encanadores, sim, tá ligado? Mas, tipo, eles têm concorrência, eles moram em Nova York. E aí eles têm uma concorrência que são os Scapelli. Que é um nome italiano, não, sabe? Scapelli. É legal como ele fala. Isso não vem, tipo, a contratam os Scapelli ao invés dos irmãos Mario. Entre aspas. É isso, então. Aí ele olhando e fala com toda raiva, ele... Scapelli, sabe? Tipo, é muito que foda. Que nem o Dinkelberg. É, Dinkelberg. Dinkelberg. Mas que filme sensacional. Aí, né? Tipo, tem... Só que o Reino dos Cogumelos é um bagulho totalmente cyberpunk. Tá? Não, não digo cyberpunk, mas... cyberpunk. Eu não sei como é isso. Não é cyberpunk. É um bagulho bizarro, meio Mad Max, sabe? Tipo, só que com uma civilização. É muito bizarro. De cogumelo? Não! E, tipo, não tem tartaruga, tem uns bichos que parecem dinossauro. Os Goombas, né? Que são aqueles cogumelinhos marrom. Eles são tipo uns dinossaurão com um corpão, com uma cabecinha pequenininha, tá ligado? Nossa, mas que... É bizarro como começou isso. Tipo, imagina um brainstorm desse filme, saca? Tipo, vamos fazer um filme do Super Mario. Você fala, tá, como é que vai ser? Mete o louco aí, tá ligado? Não, só vou levar o nome só. É, se foda. E se dane, velho. O Bowser, ele não é um bicho, ele é um cara, tá ligado? Que se transforma num dragão depois... Começou com loucura, tá ligado? Já começou errado. Caralho, os malucos já começaram errado. Começaram mega errado. Começaram com heroína legal. É. Depois, um ano depois, eles foram pra Street Fighter. Aí, meu amigo. É, mas o Street Fighter, ele tem uma coisa Street muito boa. É, ele tem um nome. Ele tem um nome. Qual é esse nome? Bandame. Puta merda, velho. Claude Bandame do bagulho. E é claro, eles trouxeram o bagulho pros Estados Unidos, o protagonista tem que ser um militar americano. E nada mais, nada menos que um austríaco, não lembro, né? Holandês? Não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Pra mim, ele era dos Estados Unidos e que se der, fala inglês. Pra mim, é dos Estados Unidos, mas ele é inglês. Nada mais do que colocar um puta militar americano do que... E o melhor, fazendo o sinal de banana. Sim, essa é a melhor cena do filme. Esse filme é muito E é no começo do filme, tá ligado? Que aí a Chun-Li é uma repórter, inclusive. Ela vai dar uma entrevista pro Gael. Aí ele chega e fala, ela chega e fala assim: poderia dar uma palavra pra mim? Aí ele: não. Vai embora também. Aí ele fala: mas eu tenho uma palavra para o Bison. Aí ele pega o microfone dela assim: você pode me ver em qualquer lugar, não sei o que lá, vou estar te esperando aqui pra você, ó. E faz uma banana, assim, porque é tipo, muito bom isso. Aí a cara do Bison, tipo, fica tipo: caraca, caramba, tipo, meu Deus. Meu Deus, esse lugar vai apanhar muito, oh, meu Deus. E aí, tipo, mano, tem muita coisa errada, tá ligado? Tem o Dalcin é um cientista. O Blanca é um amigo do Gaio que foi sequestrado, e aí, tipo, eles colocam umas imagens ruins, tipo, o discurso do Hitler, tá ligado? Cenas de violência pra ele ver, e aí ele começa a ficar vilão, ele começa a ficar mal, tá ligado? É muito bizarro, né? Esse filme é muito bom. E é da hora de assistir, tá ligado? Porque ele é divertido. Ele é tão da hora que eu comprei ele na PS Store, pra PlayStation, inclusive. Eu paguei R$15 no filme. Mas dentro dessa lista que a gente tá falando, eu só vou recomendo. Gente, tá falando até agora. Ah, sim. Eu recomendo. Sim, com certeza. É legal, então só falou dois, mas dentre os outros que a gente vai falar, possivelmente não iremos falar, assista esse. Sim, vale com certeza. Depois vamos pra Double Dragon. Double Dragon, acho que só eu assisti, né, Double Dragon. Ele possivelmente. Eu achava que a gente podia falar mais de Superman. Superman é engraçado. Não, Superman eu não gosto. Ninguém merece ouvir mais ouvir aquele filme. Double Dragon, vocês sabem, né, a história de Double Dragon, né? São dois irmãos, o Jimmy Lee e o Billy Lee. Que eles saem pra projetar os outros caras na porrada. Os nomes, assim, porque eles roubaram a namorada deles, tá ligado? Tipo, eles compartilham. É bem bizarro, porque eles compartilham da mesma namorada, tá ligado? Nossa. É bizarro. Aí é legal. Amor incestuoso. E é foda, porque tipo, no final do jogo, não lembro se é no final do jogo, no final da fase, tem um puta plot twist no jogo, que você salva a menina, e aí vocês têm que lutar por ela. Tá ligado? Caraca, já não é mais tão... Já não é mais tão poliamoroso nem vocês. Tipo, vocês têm que lutar pela menina, tá ligado? Vocês se matam no final. É muito bom. É tipo, vocês jogaram Castle Crashers. Já. Então, não tem o final que você mata o chefão e aí você tem que lutar com... É isso mesmo, é tipo Castle Crashers. Caraca. Castle Crashers pegou de Double Dragon isso daí. Preciso jogar esse jogo direito. O Double Dragon tem pro NES, é tudo NES, se não me engano. Eu preciso ir lá e te deixar na friendzone que nem o Luigi. É. E aí, se eu não me engano, esse filme ele tava com 0% de crítica no Rotten Tomatoes, tá ligado? Um dos poucos filmes que chegou a 0%, tá ligado? Mas também quem leva o Rotten Tomatoes então a sério? Ó, nada contra, quem sou eu pra falar, mas aquele site... Calma, Deus. E aí tem tipo o Mark Dacascos, que é um ator tipo muito besta, tá ligado? Faz um filme muito besta de ação, essas coisas. E aí, logo depois, temos qual filme? Mortal Kombat. Aí vamos falar das raras exceções. Em 1995 veio Mortal Kombat, primeiro live action, que veio a sensacional música. Foi do filme, né, que veio a música do Mortal Kombat. Esse filme realmente, o primeiro é muito bom. Sim. Bom, a sequência, né? Falando de Mortal Kombat, eu me tô falando dele. Uhum. Eu gosto dessa sequência. É muito ruim. É ruim, mas porque... o primeiro vale a pena assistir. Eu falo, é porque eles esqueceram um monte de coisa do filme anterior, tá ligado? Tipo, eles deixaram de lado, assim, é muito bizarro. Tanto a parte gráfica, né? Sim, é na revista que aparece o Jax colocando os braços de ferro, né? Sei lá, parece que foi mais comédia, tá ligado? Sim. E se você vê o... Quando você viu o Goro, qual foi a sua reação, tá ligado? O Goro puta grandão no filme de Mortal Kombat, tá ligado? Nossa, foi... Eu lembro que tinha o Goro, mas também tinha o Motaro e o Kintaro. O Motaro tinha. Nossa, eles só fizeram o Goro bem feito. O Motaro e o Kintaro ficou tipo... o Goro, se você olhar hoje, ele ficou um bonecão, tá ligado? Sim. É um bonecão de cera. Mas o Motaro, ele ficou bem adaptado. Eu pensei que às vezes, no próprio jogo, ele não tá com a tua. Não, tá próprio. É, ele tá um pouquinho, mas... Ele só tá com as quatro, mas não tem a parte de trás do filme, não. Acho que o Kintaro que é epípede só. O Motaro é quadrúpede. Não, não, o Motaro é quadrúpede, mas o Motaro no jogo, se eu não me engano, ele não aparece. Não? Quadrúpede, não. Se eu não me engano. Eu não lembro qual jogo que é, mas não, tem um grupo que não aparece. Mas no filme ele aparece. É que nos filmes o protagonista é o Raiden, né? O personagem mais merda do jogo, eles falavam, vamos tentar com isso. Tu tem Sub-Zero, tu tem Scorpion, tem uma puta história fodida, esse cara tá com o Raiden. Em geral, não só no filme como nos jogos também, ele... Qualquer que seja o papel dele, ele nunca cumpriu. Ele não é um semideus, ele não é um personagem principal. Não, é porque vocês não entenderam, é porque o Raiden, ele é interpretado pelo Christopher Lambert, que não é nada mais, que ele é nada mais nada menos que o Highlander. Entendeu? Por isso que ele teve destaque, tá ligado? Inclusive, vocês sabem quem era pra fazer o Johnny Cage, né? Você sabe que era pro Van Damme ser o Johnny Cage. Era o Van Damme ser o Johnny Cage. O maluco igualzinho. Aham. Mas foi bom, mas a escolha do ator pra fazer o Johnny Cage não foi ruim. Não, o ator do Johnny Cage é legal pra caramba. Nossa, ficou sensacional. É o Lyndon Ashby. Então. O Kano também ficou legal, porque parecido dos primeiros jogos do Mortal Kombat, o Kano. Ah, o carecão, né? É, uhum. O Kano que tem olho, ficou, que... olho vermelhão, né? Ficou igualzinho. Ficou da hora, velho. Ficou da hora pra caramba. Quando ele aparece no primeiro, no segundo filme, mas ficou bom. Mortal Kombat, ele teve várias adaptações, várias, né? Ele teve algumas adaptações, ele teve essas duas, sim, né? E teve a animação teve também. Teve do YouTube também. A do YouTube. A do YouTube Legacy, né? O Legacy do YouTube ficou muito bom. Foram duas temporadas, né? É, foi uma e meia, né? Acho que foram duas temporadas sim, completas. Sim, foi o lançamento do Mortal Kombat 9. Ah, é verdade. Em 2010, por aí, mais ou menos. Então me aventaram o projeto e nunca mais falaram disso. Me aventaram demais, né? Mas foi muito bom, foi uma adaptação boa. É legal, é divertido. Poxa. E tipo, por incrível que pareça, né? Porque sim, é um bagulho que é contemporâneo, né? É um negócio que é na Terra e tal, né? Sim, isso é bem estranho. Isso tem sentido, né? É, então. Eles contrataram alguém pra escrever a história dessa vez. Logo depois, em 99, tivemos Wing Commander, que nobody cares about this movie. Ninguém liga. Ninguém liga. Eu só sei que o jogo, ele era em FMV, que era aqueles joguinhos em filminho, tá ligado? Em live action. E que no jogo tem o Mark Hamill, que é o nosso Luke Skywalker, no jogo. E no filme, não. No filme tem quem? O Salsicha e o Fred do live action do Scooby-Doo. Será que a gente pode contar o live action do Scooby-Doo como cena de jogo? Cyber Chase, tá ligado? Mas é um live action bom do Scooby-Doo. Ah, é. Parece que tem umas contradições aqui. Tem umas contradições. É. Bom, a pergunta que fica é como botaram aquele cachorro naquele avião com aquele disfarce. Teve o um bagulho da... como que é? Mary Jane, né? Vocês chegaram a ver isso daí? Mary não. Jane do avião. Que... é, é meu nome favorito. Tipo, ele é maconheiro, tá ligado? Tipo... Logo depois, em 2001, tivemos aí uma grande estrela, né? A Angelina Jolie fazendo a Lara Croft, né? Que também não foi. Não foi bom, mas também não foi ruim. Foi bem meio termo. Sim. Parece ser um triple F. E foi acho que aquele foi quase divertido, né? É, um neném, sabe? Apenas um A. Mas, tipo, teve uma cena. É porque é bem estereotipozinho, tá ligado? Esse filme. Porque é só estereotipozinho. Que tem uma cena que é muito engraçada. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo filme. Que ela tá, tipo, lutando contra um robô gigante, tá ligado? Aí ela escala a parede, não sei o que lá tal. Aí ela destrói o robô. Ela cai assim, fica dando aqueles caras e boca, né? De Angelina Jolie daquela época. De é filmes natural, de ação. Ela é, caras e bocas, né? Aí, tipo, aí vem um cara mó nerdão, ele fica, oh, você destruiu meu robô, tá ligado? Tipo, é muito estereotipado, sabe? Tem a cena que ela vai de moto na Muralha da China. Eu não lembro também. Legal. Que eu não lembro se é legal. O primeiro ou o segundo filme, mas ela foge por uma explosão na Muralha da China de moto, tá ligado? Esse filme é bom. É bem, bem estereotipozinho. O legal desse filme é que, tipo, mesmo ele saindo de 2001, o pessoal ainda acha que é bem recente. É, porque 2001 é o primeiro, 2003 é o segundo. É, mas já é um filme mais moderno. Por exemplo, você pega o Wing Commander. É. Aquele filme que tem, tipo, aquela, tipo, aquele sentimento de filme B, sério, né? Filme B. Tipo, sabe, feito de série. Sitcom antigo dos anos 80. Daí você vai pra Lara Croft, já quebra pra um filme mais moderno. Sim. Daí, tanto é que o próximo que a gente vai falar é o Final Fantasy Resident Evil. É, que aí começaram a crescer, né, a produção. E esse Final Fantasy Spirits Within. Eu acho que isso realmente não é bom a gente falar, porque ninguém sabe dessa merda. Eu vi. Pessoal, não, eu também vi. E olha que eu jogo Final Fantasy. Não sou os maiores fãs assim, mas eu não conheço. Não, mas não tem nada a ver. Você não vai mudar nada na sua vida. Sabe como faz pra ser o filme? Sabe como faz pra ser o filme? Tipo aqueles códigos da Nintendo. Pra baixo, direito. Não, você pega essa televisão, você fica bobeando assim, tipo, umas meia hora, daí você vai. Aparecendo aquelas partes do Telecine Cult. Daí você vai ver o filme Final Fantasy. A primeira pergunta que você vai fazer: nossa, será que tem o Cloud ali? Caraca, o Sephiroth. Nossa, canal luta, maluco. Daí você põe no canal. Daí você começa a ver um CGI, nossa, deve ser Final Fantasy mesmo. Os personagens devem estar, tipo, em outro lugar. Daí não, você percebe que o filme inteiro é aquele negócio. É um Matrix CGI. Que é um bagulho que eles viajam pra outro planeta, né? Um bagulho nada a ver. Nossa, que filme. Tipo, tem um visual mais. É bem cyberpunk, mas só que tipo. 2077. Cyberpunk da verdade. Mas só que ainda bem humano. Tipo, é bem parecido com Matrix. É o soft cyberpunk. Aham. É, também no elenco, se a gente vê, porra, Alec Baldwin, tá ligado? Steve Buscemi, tipo, mano. O Donald Sutherland, que é o pai do Kiefer Sutherland. Mr. Pink? Parece o Mr. Pink ali. Esse aqui? Não, o Steve Buscemi, parece o Mr. Pink. É ele mesmo? É ele mesmo. É, ele mesmo. Do Cash Aluguel. Ele mesmo. Tipo, mano, ele não vai fazer um filme de baseado num IPG japonês, tá ligado? Ele vai ler o roteiro e vai falar, não, isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver com RPG japonês, tá ligado? Sim. O que é engraçado é que a produção é igualzinha a Resident Evil Code Verônica. Parece. CGI Code Verônica, inteiro. E é muito bem feito, a parte gráfica é muito bem feita. Sim, mas aqui o filme é chato. É chato. Isso aqui o filme é chato. É chato, nossa, é muito chato, velho. Não dá. Minha nossa, tipo, você... Pra vocês terem uma ideia, fica uma hora inteira... Sabe aquele final de Matrix? Eu não sei se é o 1 ou 2, que eles estão, tipo, atirando contra os negócios e chegando, assim... De robô? É, de robô. Eu acho que é o 2. Acho que é o 2. Isso, daí, por exemplo, metade desse filme é igualzinho àquela parte de Matrix. Sim. Igualzinho, eles estão no hangar, eles estão atirando em robôs e tem também essa gosma, assim, que tá saindo ele. É tipo a fumaça do Lost, assim, tá ligado? Sim. A gente não sabe o que é. E eles não sabem, não falam também. Não se sabe. Daí, tipo, você tenta fazer uma analogia com o filme que tá, tipo, sendo nomeado. Uhum. Daí, nossa, será que é o Geoestima? Coisa assim. Será que é o negócio do Sephiroth, que, tipo, tá em outro lugar com outro personagem? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. É uma esperança que você tem que aquele filme vá ser alguma coisa relacionada com aquilo. Ah, vai, ele não sai do lugar, velho. Ele fica naquela linha reta e não tem coisa que você fica... Oh, que triste. Mas tem uma coisa que eu consigo elogiar desse filme. A trilha sonora. E outra coisa que eu consigo elogiar é que esses filmes são raros. São. Muito raros. E é por isso que eu, tipo, não pus ele, tipo, na camadinha mais à frente. Tipo, ele é da terceira camada. Tipo, a terceira camada é isso. Não tem nada a ver com nada. Só tem nome. Só tem um nome. Exatamente. É só o nome. É como se fosse, se lançasse um jogo de Final Fantasy XVI, que seja. Spirits Within? Ah, isso é que é o Final Fantasy, é esse negócio. Será que eu tô começando a proteger o filme agora? Porque cada jogo de Final Fantasy é uma história completamente diferente. Porque pela produção, tipo, você vê que dá pra fazer alguma coisa. Uhum. Dá pra tentar. Então, caralho, será que eu vou começar a proteger o filme? Será que foi a intenção? Porque, tipo, cada jogo de Final Fantasy é uma história completamente diferente, com personagens completamente diferentes. Tem alguns que fazem pontes, mas é tipo aquele negócio de J.K. Rowling, ah, é por fora, tem que esperar um produtor dizer que faz sentido. É, caralho. E é por isso que eu não ranqueei essa coisa como marketing, porque na verdade isso é um completo oposto de marketing. É. Eu vou pôr o nome de banana no negócio que é uma laranja, não vai vender, vai ter nada a situação. É por isso que o primeiro tem mais sentido ser tipo o mais marketing dos três. Uhum. Né? Daí o próximo. O próximo é Resident Evil. Aí começou a cagar. Um negócio. Meu Deus. Eu só tenho que dizer uma coisa. Se vocês gostam do filme do Resident Evil, foda-se. É uma bosta. É um bagulho que, mano, é inacreditável como faz dinheiro. Fazia, pelo menos, acabou, né? Graças a Deus. Acabou no sexto filme? Sexto? Caraca, ainda teve seis filmes. Teve seis. Olha, realmente, as pessoas que gostam de Resident Evil. São as mesmas que gostam de Transformers. Ainda não é Velozes e Furiosos, porque... Não chega, acho que não chega. É muita ciência. É, não, é. É muita ficção científica. É difícil, porque quem gosta de carros estudados não gosta de biologia. Então, mas é um bagulho que durou e, cara, cada filme é milhões, são milhões bilheteria, então, tá ligado? Tipo, eu acho que o peso do nome Resident Evil é grande demais pra dentro da série. E a questão, tipo, é assim, muita gente pensa, ah, Resident Evil zumbi, já tá bom. Não, é muito mais complexo do que isso. Pra quem realmente jogou, tem todo... Porque tem toda a treta do Team Virus, né? Tem tudo uma coisa por trás. Agora o filme... Realmente, tem a questão do vírus e tudo, mas acabou meio que virando uma batalha zumbi. Acabou. Tipo, mas tem muito mais coisa desse. Pra quem jogou os primeiros, sabe? Aquela mansão do caralho. Até hoje eu tenho medo daquela merda. O primeiro filme tem um pouquinho disso da mansão, mas virou uma loucura por causa da caçada dos leitos. Não ficou tipo... É que nem os jogos. É que nem os jogos. Os jogos começaram bem. Mas tipo, o Dorinho jogou só 1 até 3. E o 4, porque o 4 foi bom. O 4 é bom. Acho que até o 4 é divertido. Não, o 5 é divertido. O 5 dá pra rir. Dá pra brincar. O 5 dá pra brincar. Mas falando em bagulho assim mesmo, acho que o... Até o 4. O 5 um pouco... O jogo começou a desandar também daí pra frente. O próprio jogo começou a desandar. O 7 foi bom. O 7 ele voltou, né? Sim. O 7 foi bom. Mesmo não tendo mais aquela pegada, eles resolveram dar um... Uma reboot, pode-se dizer assim. Eu acho que é. É um reboot, será? Eu não cheguei a terminar. Eu joguei ele, mas eu não cheguei a terminar. Eu acho que é, e só por eles terem coragem de colocar o bagulho em primeira pessoa, né? Já é um reboot. Mas ainda assim tem algumas características do jogo antigo, como o sobrevivência de terror. Que eu acho bom isso. Mas o filme, desculpe quem gosta. Desculpa, cara. Esse filme é uma bosta. Não dá, cara. Desculpa. É um bagulho. É foda, porque às vezes a pessoa nem gosta do filme, mas ela vai assistir, sim, tá ligado? Nem gosta. Que nem o caso que você falou, é o nome Resident Evil, tá ligado? Que leva a pessoa. Eu mesmo? Eu fui assistir o quarto filme no cinema quando lançou. Tipo, quando eu era pequeno, lançou, eu falei, pô, eu jogava muito essa porra no Play 1. Eu fui jogar, eu fui assistir o filme. Mano, é bizarro. É muito bizarro. Tá, eles chegaram a colocar os personagens, né? No primeiro tem a... No primeiro só, acho que só tem a coisa, né? A do filme mesmo. Qual é o nome dela? Loira lá? É a... Caraca, qual é o nome dela, Guilherme? Da personagem do filme, Resident Evil. Não é Jill. Não é Jill. É Lucy. Lucy? Alice? Lisa. Alice. Pra que pega aí, caralho? É do filme ou do jogo? É Alice. Do filme. 2 horas depois. É Alice mesmo. É Alice mesmo. Porra, tem que ficar morrendo. É loucura. Enfim, tem vários pontos que eu até hoje não entendi. Até hoje. Ninguém explicou. É. Aí, beleza, tem a Alice, que é a personagem do filme. Que inclusive é legal que a série do filme, a série de filmes é dirigida pelo marido dela. Aí, tipo, beleza. A Alice, que foi a personagem criada no filme. Aí depois, no segundo filme, teve o Nemesis. É, foi o segundo, né? Foi o segundo que foi o Apocalipse. O terceiro que não tava confundindo. O 3 que aparece o Nemesis. O 3 aparece o... E o 3 eu não assisti. Que é o careca. Não, eu assisti. Chris aparece o Chris. Chris. A Jill, se eu não me engano, aparece também no filme. A Jill aparece no segundo. Eu lembro da Jill no segundo filme. Uhum. Mas aí no terceiro tem a Claire. Aí no quarto filme tem um outro personagem que eu não lembro quem é. No quinto filme, se eu não me engano, aparece o... O Leon e a Ada. Aí já virou loucura, tá ligado? Aí já começaram a cagar. Eu ainda fiz questão de assistir os outros filmes. Eu não sei por que eu assisti. Você chegou a assistir o último? O último eu não assisti. Eu achei muito engraçado, porque eu tava no Facebook na época que lançou o último filme. Aí um cara postou de que tava assistindo o segundo e falou: meu Deus, eu saí do cinema chorando e não sei o que lá. Você já chorando de raiva, né? Porque se eu pego o diretor desse filme. Caraca, velho, é bizarro. Eu quebro ele na porra. Uma coisa interessante que dá pra falar aqui é porque, por exemplo, uma coisa que eu entrei em dúvida agora mesmo e que tipo, eu já tava suspeitando, tipo, na minha cabeça, já tava criando uma hipótese. É porque, realmente, em 2000, a produção dos filmes aumentou pra caramba. Aumentou muito. Daí eu peguei esse negócio da Forbes aqui. Tipo, a Forbes ela fez uma matéria do Resident Evil, porque a Forbes também é suspeita quando faz sucesso. E o que ela deu a entender? Tipo, o filme foi um dos primeiros negócios da indústria dos jogos que tipo, teve esse tipo, 3D boost, né? Assim. Uhum. Tipo, com... Que é isso? Com um salário tipo, de 60 milhões, eu ganhando tipo, 296 milhões. Então é isso, tipo, é isso que tava acontecendo. Os filmes estavam, tipo, nessa transição entre, tipo, esse sitcom, Star Trek, né? um filme Bzão. Ele ainda é um filme B, eles ainda tipo, é. Tem como filme B. Cara, eu faço. Mas só que é um filme B muito bem feito. Não, se tiver algum Resident Evil, não sobra nada. Não, não, não sobra nada, porque é só um filme com uma história clichê de zumbi. É só uma história clichê de zumbi. E quando eu digo bem feito, não é tipo na história, nem no roteiro, não, é tipo na produção. O em questão de produção. A produção realmente ela saltou, tipo, teve o Tomb Raider, daí teve o Resident Evil, que tipo, já é um nome muito grande. Pega esse negócio assim, daí, tipo, pega essa produção nova, daí a pessoa vai assistir mesmo. Daí vai dar esse salário e a indústria vai querer produzir mais. Sim, gente. Sim, dá dinheiro, o pessoal tá vendo. Se a demanda tá pedindo por mais, porque não dá mais. Não dá mais. Não culpa os caras. Não culpa os caras. Errado eles não estão, porque querendo ou não é indústria. Se tem gente, se eles estão fazendo, se chegou até sei lá quantos filmes. iPhone. Se lança iPhone até hoje é porque o pessoal tá comprando. Porque o pessoal tá comprando, vocês não gostam. E o pessoal gosta e tá no mercado, porque é porque o pessoal tá comprando, tá ligado? Ah, mas tipo, o filme já é um setor completamente diferente. Não, tipo, eles estão vendendo. Nome, não tô falando de filme, eu tô falando de Resident Evil. Tô falando sim, nome, então, Resident Evil e nome iPhone. Eu tô falando ainda dentro do Resident Evil, por exemplo. Se o primeiro foi, tipo, uma revolução na produção, mas o associar um nome que já tava fazendo sucesso. O Resident Evil saiu quando? 1990? O primeiro jogo acho que é 96. O primeiro é 96. Então, 96, daí ele saiu o segundo. O segundo e o terceiro. O terceiro foi um dos que mais estourou. Foi, assim. O terceiro foi tipo, o melhor Resident Evil. Eu acho que o segundo deu um boom. Sim, o terceiro. Foi tipo, o terceiro que lançou a marca Resident Evil. Foi. Isso, não sei se eu tô falando certo, mas acho que o terceiro falou: ó, isso é Resident Evil, Resident Evil vai ser foda. Aí o quarto tipo, ajudou a manter o nome. O quarto ajudou a manter o nome. E o filme, então, só falou: pô, é um nome que te dá dando dinheiro no jogo. E olha que jogo na época não era muita coisa. A gente tá falando da época de 2000. O filme veio antes do 4? O filme. O primeiro filme veio antes do 4? Calma, o primeiro filme é de 2002. Não, é. É porque o. Aquele. Como chama? O Hunter. Aquele bicho da linguinha? Eu acho que é Hunter. Ele veio no 2. É verdade. Ele apareceu um pouquinho como um subchefe, depois ele apareceu no 2 como um bicho normal. Ah, tá. Entendi. Caraca, que loucura. O 3 é que ela vai com esse nome de Resident Evil e o filme famoso. Será que o filme foi quem deu a ideia de fazer a loucura que virou os games? Não sei. Porque os querendo ou não, o jogo pegou a pegada do filme mais de ação. Foi. O 5 principalmente. Não, o bicho dá o soco na pedra lá. Mas que hipótese. Tipo, o que eles querem não é tipo mais Resident Evil. O que eles queriam era mais produção. Uhum. Por exemplo, se isso tiver certo, a gente vai pegar o primeiro filme como maior, segundo menor, terceiro menor, quarto menor. Tipo, sempre um pouquinho menor assim, até chegar no último que vai lucrar ou menos. Uhum. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu porque ele foi afunilando os fãs, né? É aquele bagulho. O final, o primeiro foi. Quem assistiu realmente é fã, foi assistir o primeiro e falou: tá, o negócio é legal. Aí chegou o segundo, terceiro, aí realmente quem é fã já parou de assistir. Aí, terceiro virou Mad Max, que é totalmente um deserto, tá ligado? Não que Mad Max seja ruim, pelo amor de Deus. Mad Max é sensacional. Eu tô falando que Resident Evil saiu do seu... Meu Deus, tá ligado? Então, tipo, Lucas, você que entende mais cinema, o que aconteceu nos anos 2000, assim, tipo, na produção? Porque o que eu vejo que saiu, tipo, o que saiu ali de sucesso foi, não foi o Resident Evil. Mas se foi, tipo, só no quesito produção mesmo, ele, por exemplo, tivesse saído Transformers, tivesse saído os Velozes Furiosos, que também tem uma produção, tipo, nova... Daí ele não foi um sucesso, ele foi tipo a média. A média das produções da revolução de produção. Você tá falando dos filmes, do Transformers? É, sim, os filmes que saíram, todos tiveram esse boom de produção. Sim. Daí o Resident Evil não foi bem um sucesso, ele só tava na média da produção mais avançada dos outros filmes. Tipo, dando a ideia de fazer infinitos. Uhum. Mas então, aqui, tipo, não sei. A questão de produção, porque eu não podia reclamar da produção todo filme. O filme em questão técnica não é ruim, é bom. Não, a produção. A produção é boa. Mas a questão é de enredo. Eu acho que a própria questão do jogo, o filme ter feito mesmo esse boom mesmo, foi a produção técnica. Querendo ou não, é uma produção boa. Mesmo o filme sendo ruim, a produção é boa. A produção técnica é boa, mas... Tem nome, né, tem produção. Nome. Acho que na época não tinha muitos críticos de cinema como tem hoje. O povo só queria assistir filme e se divertir. Crítico de cinema naquela época era crítico tipo, de jornal, sim. Críticos maiores. Era crítico de jornal, assim, maior. Hoje, por exemplo, tem muitos canais de YouTube. É, de crítica de filme. Eu acho uma tremenda babaquice. Não é conta. Como é que chama a acumulação de dinheiro do filme? É banca? Box office. Tipo, não foi ruim, assim, questão técnica, foi realmente boa. Não queria defender o filme, mas você tem que saber separar as coisas também. Mas é isso, o filme não... Esse foi o primeiro filme que colocou isso daqui. Sim, e o Resident Evil 220. A média! Mas então, a gente tá falando de questão... Vamos separar os anos 2000 por décadas. O Velozes e Furiosos aconteceu a mesma coisa que o Resident Evil. Ele foi num assunto e ele começou a despirocar tudo. Porque o Velozes e Furiosos, ele começou também como um filme de carro. Foi de carro. Corrida. Olha que eu não gosto, eu gostei do primeiro filme. Então, depois ele acabou. E aí virou um filme de ação completamente, sim. Tá ligado? Acho que vai, do 5 pra cima. Uhum. Do 5 pra cima virou um filme de ação completamente. Uhum. Essa... transição eu acho que começou, vai, no 3 mais ou menos. Sim. Teve um pouquinho de ação, mas ainda tinha as corridas, o drift, não sei o que lá. Mas esse negócio, o Resident Evil, ele é... Quem não gosta, vai... Quem não conhece o universo Resident Evil, só pelo nome do jogo, essas coisas, conhecer o nome, vai gostar. Agora, quem conhece o universo e assiste filme, não gosta. Não gosta. Mas, ou você... Em Resident Evil é um bagulho que ou você ama ou você odeia. É. Eu acho que não existe, tipo, meio termo, sabe? Não. A gente que eu conheço que gosta do filme, eu falei, você já jogou? Cara, não. Então é isso. Então você não tem como criticar as pessoas que nunca jogaram. Então dá nisso. O sucesso inicial, então, infelizmente, porque, por exemplo, o Resident Evil ele poderia ter sido muito mais fiel aos fãs mesmo. Enfim. Mas eu acho que não daria tanto. Não daria tanto bom. Porque, sim, tipo, exatamente. O filme não pode ser complexo. Se ele fosse fiel aos fãs. Filme hollywoodiano. Porque. Não pode ser. É como a gente provou aqui. Em 2001 saiu essa produção incrível, maravilhosa que pampou o Transformers, o Velozes e Furiosos, Resident Evil também. 2001? Saiu Final Fantasy? Então, daí essa produção ela alavancou tudo isso, uhum. Tipo, gerou um capital assim para os três filmes incrível. Mas é porque nessa... Daí cada um tem 7, 8, 9 versões. Daí, por exemplo, imagina se eles tivessem feito alguma coisa relacionada ao filme, ao jogo. E, tipo, tendo em vista que foi a produção que alavancou todos esses filmes. Uhum. Daí, nossa, eu acho que teria sido o mesmo sucesso e os fãs ainda, tipo... Ficaram mais fiéis ainda. Então, é como a gente falou, a história do jogo, como eu disse, pra você descobrir como é que funciona o jogo, tem puzzle. Não acho que isso se encaixaria num filme. Porque, pra você jogar, o filme ele é dinâmico, ele tem um tempo, e a pessoa tem que sair de lá gostando. Ela tem que sair de lá pilhada. Sim, ela tem que sair e falar, pô, o filme foi bom. A pessoa tem que entender de primeiro o filme, não é, tipo, outros tipos de filme. Não é que nem um jogo que você demora 5 horas para fazer uma parte. Ela não quer sair na rua, ela não quer sair do cinema e dialogar sobre o filme para entender. Sim, ela quer assistir e sair, tipo, porra, foi de ação. Eles fizeram o filme pro público mesmo, não foi pra outro. E a questão de produção, acho que na década de 2000 essa produção já começava a ser novidade. O Homem-Aranha foi, tipo, genial na hora que usou essas produções novas, olha, de anos que nós conhecemos hoje, que foi... totalmente aprimorada. Uhum. Tipo, mas o Homem-Aranha ainda tinha um pé na história. Não, tinha um pé na história. O final foi exatamente quase igual. Quase igual. Foi exatamente quase igual. Eu tô falando. A sacada do Homem-Aranha, tipo, é porque a produção. Tipo, você olha pro Homem-Aranha e já é um negócio bonito. Uhum. A ideia de imaginar um cara, tipo. Verdade, eu beijaria o Tom agora. E o nome Homem-Aranha, como eu disse, vez o nome. É forte. Você tá, tipo, você tá falando dos heróis mais influentes que tem. Tipo, Homem-Aranha, Batman e Superman. Esse não é o herói mais influente. Até acima do próprio Superman, ele é que o Superman é muito influente. Daí outra coisa que deu com esses filmes é que um foi o melhor caiu no 2, caiu no 3. É o que eu falei, ele foi afunilando o fã. Sim, tá ligado? Ele pegou o primeiro, era uma novidade. Quando foi chegando o resto, o pessoal já sabia o que ia vir. Eles foi pegando o segundo. E o segundo, até que o segundo foi. Não tô defendendo, porque eu realmente não gosto muito do segundo. Ele foi legal. O terceiro foi pra não, o terceiro foi pra ganhar dinheiro. É, o terceiro foi matar ali o filme, porque ele deveria muito bem ter acabado no segundo. Foi pra ganhar dinheiro. Foi. Que nem um filme espetacular, cara. Mas como é que o assunto é espetacular? Então, vamos voltar aos jogos, né? Mas então, em 2003, aconteceu uma coisa que caiu de um jeito. Chegou um diretor alemão, meu Deus, chamado Uwe Boll. Já ouviram falar Uwe desse? Uwe Boll. Esse nome de doença, você tá com Uwe Boll. Tipo, não é nem Boll, é Boll. Uwe Boll. Acho que fica mais sonoro Uwe Boll, tá ligado? Pra mim. Ah, ele perdeu a oportunidade. Aí ele lançou... Ele lançou diversos, meu Deus. Ele lançou House of the Dead, que é baseado... Vocês já jogaram House of the Dead? Aquele jogo de arcade Aquele jogo de arcade que você invade a mansão e fica atirando em zumbizinho, assim. Ah, você vai no shopping, assim. Você acha que em todo shopping tem, tipo, House of the Dead 3, sabe? Eu joguei 4 ou 3. É, só tem o 4 ou 3, assim, nesse jogo. Nesses você nunca zone. Chega na final. Nunca. Porque é muito caro. É muito caro e difícil. Ele fez House of the Dead, ele fez Alone in the Dark, que é um clássico dos jogos de terror. Ele fez... Ele fez Far Cry. Eu não assisti o filme, mas o jogo realmente é bom. O jogo é bom, mas o filme eu não assisti. Ele fez Postal. Vocês lembram de Postal, aquele jogo de PC? Eu acho sensacional. Cara, tipo, o que, que... Caraca! Ele fez Dungeon Seed, que era um RPG, né? Que o nome do filme ficou Em Nome do Rei, parece. Que é tipo In the Name of the King, Dungeon Seed. E, tipo, era engraçado porque ele faz os filmes, ele gasta milhões nos filmes, sabe? Só que ele não consegue pagar os filmes. Então, por exemplo, um exemplo, vai. Ele gasta 80 milhões no filme, que é pouco. Não, é pouco. Em bilheteria, ele consegue 40. Tipo, ele não pagou nem o filme, tá ligado? E, tipo, ele continua fazendo... Só que hoje ele se aposentou. De nada, ele ainda vai voltar pra fazer Fortnite. Nossa, um filme de Fortnite seria genial, cara. E o volte. Aí ele anunciou... Inclusive, ele tava querendo fazer um filme de Portal também. Tipo, mas esse cara é louco, tá ligado? Aí ele, tipo, anunciou a aposentadoria e tal. Mas ele fazia muito filme e ele gastava muito dinheiro e não ganhava nada. E, tipo, tem um porquê disso daí. Ou ele é muito rico, ou ele realmente não tinha nada. Ou ele é muito rico, não tinha nada. É porque tem a lei na Alemanha. Não, é a lei. É uma pegadinha específica. Não, realmente, tem a ver com a lei e com financiamento externo. É parecido com a lei Rouanet, o que a gente tem aqui com o Uibol. Mas só que, como acontece na Alemanha, alguns países, provavelmente a maioria, você tem que, por exemplo, você recebe o financiamento de Hollywood. Sim. Hollywood vai mandar um dinheiro pro Uibol pra ele fazer o filme deles. Daí, às vezes tem uma regra assim. Ah, você tem que filmar no lugar, às vezes. Você tem que usar produção alemã. Você tem que ter um cameraman alemão. É um monopólio, vamos dizer assim. Nem tanto. Tipo, até que é bem justo. Por exemplo, você vai filmar com o dinheiro deles no lugar deles, com o diretor deles. Você tá certo. Você usa o alemão, mas não. Mas só que na Alemanha não tem isso. Você pode pegar o dinheiro deles e filmar o que você quiser. Você faz o que você quiser. Só que é engraçado. O diretor alemão filmando o Brasil com dinheiro de Hollywood. Como é que pode, né, velho? E ele não. E é foda porque ele pega atores estelares. Tipo, ele pegou Jason Statham pra fazer um filme. Ó, Jason Statham, ele pegou. Nossa, imagina o cachê desse cara. Caraca, velho. Ô, Jason Statham, Dolph Lundgren, que era o Ivan Drago do Rock. Nossa. Aquele. O cara que fez o Hellboy, que eu esqueci o nome dele. É, Ron Perlman. Ron Perlman. Caraca, velho. Como é que pode um bagulho. Tem muito mais filmes dele, tá ligado? Tipo, Blood Rain, ele fez também, que era um jogo sobre ele é uma pessoa que cheatou a governança mundial. Mas pode, velho. E ele continuava fazendo filme, tá ligado? Michelle Rodrigues ele chamava. Ben Kingsley. Nossa, esse eu não sabia. Mano. Caraca. Não. O maluco realmente, eu tava velho. Inspirado, não sei lá, mano. Ele chama atores sensacionais pra destruir merda, tipo, merda, tá ligado? Os atores devem ser muito bem, pra parte que meteu esses 80 milhões. Pra eles aceitarem o roteiro da Tina, pelo amor de Deus. Tipo, ah, beleza, já 30 milhões aqui. Caraca, 5 mil vai pra produção do filme. É um bagulho que, mano, não tem como justificar, tá ligado? Mano, Michael Madsen, eu vi esse cara em algum lugar. Ali, eu tô com esse aluguel. E o Bill, Oito Odiados, ele só fez filminho desta. Só isso. Só filminho desta. Deve de ter visto esse cara. E o engraçado, outro fato curioso sobre o Ebol, ele sabe que ele faz filmes bosta. Ele sabe. Só que ele não admite. Ele não liga. Ele é uma pessoa curiosa, ele é uma pessoa bem... Eu diria talentosa. Porque realmente, pra fazer todo esse esquema, você tem que ter alguma coisa na cabeça além de... Além de bosta. E o que acontece? No colégio ele foi boxeador amador. Já começou aí. É verdade, ele tem uma história pra contar disso daí. E o que acontece com ele? Todas as pessoas que criticam o filme dele. É isso que eu ia falar agora. Tem o direito a desafiar ele a uma partida de boxe amador. Mano! Nossa. E a streak de vitórias dele tá em crimes 3-0 pro Yuebo. Mano! Velho, são as três pessoas que criticaram ele e desafiaram ele pra uma luta de boxe amador. Caraca, velho! Tipo, um cara que não sabe mesmo perder, tá ligado? Tipo, nossa, pensa num ser incrivelmente retrógrado. Porque, velho, você chega nele... mano... Então, você tá criticando o meu filme? Você é uma bichinha. Você é um viadinho mesmo. Eu tenho... Nossa, velho. Mano, que mundo que você tá vivendo. Velho, esse cara é louco, tá ligado? Tipo, mano, nossa, ele anunciou a aposentadoria. Obrigado, Ebol, tá ligado? Obrigado, preciso assistir os vídeos. Mano, obrigado demais, velho. Ele ainda vai voltar pra fazer Fortnite? Não comigo. Não comigo. Falando em Fortnite, tipo, Fortnite não é só Battle Royale, não. Tem o Salve Mundo. Tem os modos dele. Que é do original. É. Que é do Fortnite original. Não dá ideia. Olha só, pra quem quiser produzir um filme sobre Fortnite, pense só no Salve Mundo. Capaz de um fã-filme ficar melhor que o Subs do Evolta, tá ligado? Nossa senhora. Pronto. A gente poderia... Não, resumindo... Esse podcast inteiro poderia ser feito com base nesse personagem, Lúcio. Mas a gente não pode fazer isso, porque senão a gente não estaria fazendo favor pro mundo. Estaria fazendo uma coisa. É dar ouvido pra louco, tá ligado? Não tem como, né? Não dá. Logo depois, né? Depois dessa maratona Ebol, a gente pegou um pouco dos filmes dele aqui agora. Ah, a gente não falou do postal, da cena do postal do policial. Sim, tem. É o que a gente confirma, ele é um personagem de padre. Atirado, coitado do jogo. Mano, nada a ver, tá ligado? Você quer explicar a cena? Ah, explico. Que aí tem o... Ele tá parado... São dois policiais, né? É, tem que especificar que é um policial negro e um branco? Ah, sim, eles estão tipo no farol. Não, cuidado com o politicamente correto. É porque sempre branco, tem os filhos da puta. Seus filhos da puta do politicamente correto. Vão tomar no cu. Politicamente correto. É socialismo burguês. Olha, são dois policiais, um negro e um branco. Isso eu tenho que especificar porque faz parte da cena. O negro e o branco eles param atrás de um carrinho que tem uma senhorinha. E aí eles param porque o farol ficou vermelho. Aí, tipo, o farol fica verde. Aí o policial, o negro é o que tá dirigindo. Aí começa a buzinar, falando, tá rolando, tá verde, não sei o que lá. Aí o cara do lado dele fala, calma, cara, tipo, é uma senhorinha, não sei o que lá, tá ligado? Tipo, às vezes ela não enxerga, tá? Não enxerga direito, tá dirigindo e enxerga, tá ligado? Tá dirigindo e não enxerga. Muito bom, vou te dar uma roteiraça. É. Não, isso existe, sabia? Eu sei. Pessoa que cega dirige. Tem gente que não tem um pé e dirige. Pronto. Aí, beleza. Aí ele fala: não, não é verdade. Talvez eu esteja sendo muito, né, exagerado, não sei o que lá. Aí ele sai do carro pra falar com ela. Oi, você não tá vendo que o farol tá verde, não sei o que lá? Aí é tipo uma chinesa, tá ligado? É chinesa ou é japonesa? É chinesa, é chinesa, né? Ela começa a falar, não, não sei o que lá, blá, blá, blá, blá. Não sei o que, mandarim, desculpa. Ele, ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele, não, você não tá vendo que o farol é vermelho? Aí ele, tipo, do nada, o quê? O que que você falou? Aí ele pega uma shot que dá, tipo, não, quatro tiros. Ele já tinha saído com uma shot, velho. É isso que é legal, já tinha saído com a shot. É legal que na cena que ele sai, não tem a shot. É, depois ele brota com a shot. Não, tipo, eu tinha uma cena, tipo, ele saindo sem a shot, depois ele aparece com a shot mesmo por causa da shot. É, eu falei, caraca, porra, mano. Ele tira, tipo, o inventário de jogo mesmo, daí ele aparece assim, né? É o GTA San Andreas. Tem a parte que ele vai pro carro. É. Aí ele, tipo, dá quatro tiros pro na véia e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele volta pro carro. Aí ele, o que foi que aconteceu, cara? Ele me chamou de negão. Aí ele tá andando com o carro, tipo, velho! Mano! É muito errado, tipo, de tantos níveis, tá ligado? É errado, mas muito legal. Tipo, você tá risada, mas é errado de tantos níveis, cara. Nossa, mas é errado de muitos níveis, porque, tipo, você percebe que, por exemplo, antes dele sair do carro, seus tiros na véia, tipo, ele ainda fala, ah, esses orientais aí vão estragar o nosso país. Daí, tipo, ele é negro, daí, tipo, o cara branco do lado dele, não, calma, ele tem que ser sensato. Daí, mano, vai tomar no céu. É muito bizarro. E é que tá consciência, meu. Caraca, consciência. Mano, porra, assista um filme. Assistam um filme. Por conta disso, a gente tá falando. Se vocês quiserem assistir, é com vocês. Eu tenho duas opiniões sobre essa cena. Ou ela foi feita por um ser genial ou um completo esquizofrênico. Ou simplesmente o cara que só queria no circo pegar fogo. É, ele só queria que fazer tranquilo, tá ligado? Ele poderia fazer o circo pegar fogo. Tanto que, se eu não me engano, esse é um dos poucos. Acho que é o único filme que não tem um elenco estelar, tá ligado? Não tem Jason Statham, Ron Perlman. Eu acho que isso que deve tornar o filme um pouco mais interessante. Ele pegou o pessoal. Vamos fazer um filme. Ele é indie. Eu acho que filme assim chega a ser mais interessante do que algo mais sensato. Sim, uh-huh. Chega a ser muito bom. Melhor que sensato. Não que seja bom, mas eu acho que seria melhor. Depois dessa maratona de Weeball, que a gente falou pra garoto de Weeball. É que tem mais. Tem mais. Pra deixar pra outra. A gente vai pra Final Fantasy VII Advent Children, que aí é Final Fantasy, né? Então, mas só que, tipo, deixa eu ver aqui rapidinho. Não é live action. Não é live action. Não. Ele realmente é uma produção boa. Mas eu acho que pode dizer, vamos dizer que é um jogo animado. Você não joga o jogo, mas assiste. É. Então, ele se passa depois do jogo 7 ou era antes? Não lembro. Depois. Depois, né? Tá. Tipo, ele não é ruim, ele é bom. Uhum. É puta do filme. Ele é puta do filme. Porque eu acho que ele não chega a entrar em adaptação. Porque ele leva o nome de um jogo. Sim. Ele leva o nome do jogo. E a sequência do jogo. Uhum. Então eu acho que em adaptação, assim, eu acho que... Adaptação não é. Ele é mais uma continuação do jogo. Vamos dizer que é um jogo assistido. Não. continuação é. Direta. Direta, né? Direta. Direta, então. É um jogo assistido, pode ser. Você não joga o jogo, mas é, tem a ver. Foi assim, o final do Final Fantasy VII foi o Cloud ainda no banheiro, depois no filme ele sai. Ele sai já lutando quando ele sai. É que a gente tá aqui pra falar de filme ruim. Então a gente vai falar de Doom. A gente também queria falar dos live action. Eu não sei, a gente... Live action. É, então, vamos falar de Doom. Doom que tem o grande ator The Rock no elenco. The Rock e Karl Urban. Karl Urban, pra quem não sabe, se você chegasse no filme Dredd. O último que saiu. Não assisti. Filmaço. Filmaço. Melhor que o do Stallone. Melhor que o Stallone. Olha, 81% gostaram desse filme. É, eu acho. E esse filme ele é tão medíocre, tá ligado? Porque Doom, o que, que é Doom? Um cara vai pra Marte, né? E aí abram-se os portões do inferno em Marte. Não, é engraçado. Porque você sai matando o jogo. É engraçado que demora. Num jogo até faz sentido. Não faz sentido. É um jogo. Tem como, não tem que fazer sentido. É o segundo FPS de todos os tempos. O que os caras vão fazer? O jogo é legal, mas eu ainda não entendi como é que Marte tem relação com o inferno. Até hoje eu tô tentando entender isso. O que, que ele tava fazendo em Marte, tá ligado? Eu não sei. Que Marte é vermelho. Fogo é vermelho. Preciso jogar o primeiro jogo, porque quando você é pequeno, você não liga muito pra história. Então, eu ainda não entendi. E o filme, eu não posso falar muito, porque eu só não assisti o filme. O filme é uma loucura, tá ligado? Inclusive, o pessoal. Tem o The Rock, tem o Kaoru, tem Rosamund Pike, que fez aquele filme Garota Exemplar. Fez filmaços, tá ligado? É uma puta de uma atriz. Garota Exemplar, Jack Reacher. É que a verdade dos atores, tipo, hollywoodianos ou americanos em geral, é que eles gostam de videogame. É. Porque videogame é deles. E aí tem uma cena que é a cena que mais se destaca no filme. Todo mundo fala, meu Deus, essa é a cena do filme. Que é uma cena que se passa em primeira pessoa, que é lá pro final do filme. Tipo, tá, o cara desacorda, ele leva um tapão e blau, desacorda. Aí depois ele acorda assim, é o Karl Urban, inclusive, né? Protagonista do filme. Na verdade, o protagonista era pra ser o The Rock, mas dá uma virada que viu o Kaoru. Estética do The Rock. É. Genial. Story writing. Meu Deus, né? Storytelling. Aí, beleza, ele acorda, ele se olha no espelho, fica assim. Que é uma cena mal feita. De um jeito que, meu. Vocês chegaram a assistir aquele Hardcore Henry, que é um filme totalmente de primeira pessoa. Eu vi parte, mas sim, eu não assisti. O filme é bem feito. Apesar de dar uma puta labirintite, é bem feito. Eu imagino. É bem feito, saca? A parte da primeira pessoa é legal. Esse, mano, é artificial, tá ligado? É full artificial esse filme. E aí ele olha no espelho assim, você vê que o movimento. Sabe aquele jogo de rail shooter? Nossa. Tipo. Time Crisis, o jogo do Rambo. Como é que eu vou falar? É o jogo do Rambo de arcade. Aquele que você vai andando, você não controla. Você vai andando. Sim, só vai andando. Isso, eles chamam de Shoot on Rails, ou Rail Shooter, tá ligado? E aí, é tipo isso. Você vai andando e o bicho vai atirando. Blá, blá, blá, blá. E é uma cena assim, tipo, vai, tem 5 minutos, 6 minutos essa cena. Nossa, deve ser uma maravilha. Mano, eu lembro quando eu era criança, eu assistia esse filme, eu falei, caraca, é igual o jogo, tá ligado? Porque tinha saído Doom 3 naquela época. É igual o jogo, a arma sai do seu peito. É que naquela época tinha saído Doom 3, entendeu? Ah. E aí você fala, caraca, é igualzinho o jogo, tá ligado? Vai assistir hoje pra você ver essa cena. E olha que, tipo, indo um pouquinho mais além, você jogando o jogo Doom, que é um jogo muito bom, jogo gostei. Se terminar ele ainda. Mas ele é muito bom. Realmente, mano, você vai ver a. Acho que o próprio jogo em si, querendo ou não, é que eu não sei se é questão minha. Invisible Enemy me dá uma tontura. Agora, ver isso num filme. É. E me dá uma puta tontura. Não é bom, tá ligado? Então que eu parei de jogar um pouco de FPS por causa disso. Inclusive, já assistindo hoje, dá vontade de dar risada. Mas tudo é rock, vale a pena. Você assiste, tá ligado? Você aguenta. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da primeira parte desse podcast. Se tudo der certo, semana que vem a segunda parte já estará no ar. Então é isso aí. Muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais que estarão na descrição do podcast. E até! We'll be right back. Música.